observo a multidão que corre tanto, tanto, sem saber a direção. Que fala de amor, mas não sabe como amar. Que não tem paz, nem sabe onde encontrar. O caminho certo, estão quase a perecer. O povo está morrendo, se entregando à corrupção. Desperte, ainda há tempo.